Verso Ru. Se você ficou felizinho de ouvir essa voz, não fique feliz, porque o PH não voltou. Aqui é o Rick da Dimensão I701 e o PH de vocês está morto. Agora quem manda sou eu. E comigo está aqui o... Vinícius Viana. Cara, editor, por favor, insira um arroto aqui, porque eu não sei arrotar sem estar com vontade. Não. E diretamente do Arena 64, estamos aqui hoje para fazer esse crossover bonito entre podcast. O nosso... convidado de honra. O Ronan Lopes, cientista da computação, e talvez eu seja o Ronan original dessa dimensão, ou não. Spoiler, eu matei os dois. Muito bem, hoje não tem recadinho, então, editor, sobe a música bonitinha aí, e assim que baixar, a gente já entra direto no assunto. Vamos lá, Rick e Morty, essa série animada de 3 temporadas que já chegou chutando o pau da barraca e fazendo o maior furdunço na internet. E aí, meus queridos, como é que vocês tiveram contato com essa série? Porque não vale a pena eu ficar explicando o que é Rick e Morty, porque todo mundo já viu. Cara, parece que é um consenso da galera da programação, de cientistas de computação, todo mundo virou fã de Rick e Morty, né? E aí eu tive que começar a ver também, e... quando eu comecei a ver, eu pensei, pô, esse tal de Rick aí é um Homer um pouquinho diferente, mais velho e tal. Só que Rick and Morty é a melhor definição de seria cômico se não fosse trágico. Que você começa rindo pra caralho de um cara beberrão, depois, no final do segundo episódio, você tá se questionando toda a sua vida, o que, que você fez, quem que você é. Tipo isso. Com certeza. O meu contato foi, porque... como o Ronan falou, há um consenso, só que nesse, no meu caso, no Twitter, de que todo mundo tem que assistir isso. E eu fui lá, resolvi assistir. E quando assisti, fui lá, percebi assim, caralho, como é que eu não assisti esta merda antes? E aí eu me pergunto, porque o meu melhor amigo, Pedro Henrique, não me avisou disso antes. Pedro Henrique, meu melhor amigo, está em falta na minha vida, sumiu. desapareceu, não pega mais carona. Quando diz que vai pegar carona, não aparece. E aí, ele tá tão em falta que ele nem me indicou essa série, é um absurdo. Primeiramente, vai tomar no seu... que eu indiquei sim e você ficou procrastinando. Vou ver. Até que saiu o Netflix. Quando saiu o Netflix, você começou a ver. Então não vem botar isso na minha conta, não. Meu filho, eu boto na sua conta o que eu quiser, porque você está... você me deu um bolo. Mas, você gente, me deu depois um bolo. A gente discute relação. Chega. Bom, já eu tive contato com essa série, eu ouvi o podcast God Mode, e como o Paulo Antunes ele faz a animação da 3ª temporada, ele começou a falar muito de Rick e Morty, aí eu pensei, porra, vou dar uma chance pra essa série aí, e quando eu vi ela já tinha no Netflix, e aí eu comecei a ver, acompanhar, e eu lembro, não sei vocês... mas eu lembro exatamente o ponto da série e que ela me convenceu. Que foi justamente no primeiro episódio... ah, olha só, aviso rápido. Tem spoiler esse episódio inteiro. Então se você não viu Rick e Morty, nenhuma das 3 temporadas, para de ouvir por aqui, toma vergonha na sua cara, vai ver, porque dia 1º de abril, aparentemente, vai sair do Netflix. Mas depois a gente fala sobre essa data. Mas enfim, e aí eu comecei a assistir o Rick e Morty, e eu sei exatamente o momento em que a série me ganhou. Foi justamente no primeiro episódio, quando tá o Rick e o Morty fugindo da alfândega intergaláctica lá, e o Morty passa por uma fumaça de narguilé, que tem um cara, um alienígena lá, fumando outro alienígena, e aí o Morty passa pela fumaça, ele espirra, cospe no chão, e aí da meleca nasce uma criança que vai crescendo, envelhece e morre. Caralho, isso eu falei. Isso, caralho, é uma questão de 4 passos, né? 4 passos, é. Ele cresce. Nossa. E morre. E, tipo, ele fica muito, tipo assim, o Morty fica impressionado e a reação do Rick gritos, é tipo... O que é isso? E o Rick simplesmente, não pense nisso, Morty. Exatamente. É uma das coisas que o Rick mais fala, don't think about it. Tipo assim, não pense demais, senão você vai enlouquecer. São as 2 expressões que o Rick mais usa. Don't think about it e don't judge. Não julgue e não pense a respeito disso. Porque, tipo assim, caralho, é mind-blowing, né? Pois é. E, cara, eu vou voltar muito nessa conversa, o primeiro episódio, o piloto, porque eu ouso afirmar que o piloto de Rick and Morty é o melhor piloto das séries que eu vi nos últimos 10 anos. que em um episódio ele consegue mostrar tudo que a série precisa, tudo que a série te promete. Ele escala... É um resumão do que vai ter, né? Ele resume todo aquele universo pra gente. Ele começa de uma coisa simples e ele vai escalonando, escalonando, escalonando até chegar ao absurdo. Não é à toa que no começo do episódio, quando o Rick sequestra o Mori, e aí na escola, e aí ele chega lá, vem embora, eu preciso da sua ajuda, vambora. E eles entram no portal, ele joga o portal em um beco completamente escondido. E aí você, instintivamente, você pensa, ah, porra, isso aí é uma parada que eles são mega escondidos, né? Não é uma parada aberta ao mundo normal, aos mortais normais da série. E aí no mesmo episódio, não. Na hora que eles voltam, ele volta no meio da cafeteria. E aí a Jessica olha assim e fala, ei, Mori, você acabou de aparecer no meio da nossa cafeteria de um portal interdimensional com seu avô? E o Mori, minha Ferrari tava lavando, ou qualquer porra assim. E mostra como ele escalona ao ponto de que isso é normal pra todo mundo, essa ciência louca do Rick. Não é tipo X-Men, né, que eles tentam esconder as identidades deles. Não, foda-se, né? Tem um episódio também que o Rick congela, acho que é o namorado da Summer também. É o cara da escola. E foda-se, entendeu? Tipo assim, ele não liga pros destroços que ele deixa pra trás, não, entendeu? Eu acho que uma das coisas que mais me conquistou na série é justamente essa questão de, tipo, é tudo a la caralha, sabe? Tipo, não é, o Rick e o Morty, eles não viajam assim, tipo, oi, eu sou o seu avô, finjo ser o seu avô maluco ali... E a gente viaja escondido. Não, a família inteira sabe, entendeu? Consente com isso, né? Consente com isso, e é muito legal que isso traz umas discussões, principalmente na terceira temporada. Toda essa questão das viagens temporais e espaciais, elas acabam trazendo... Viagens espaciais. Viagens temporais não mexeram em momento nenhum da série, porque, segundo os criadores, seria muito complicado fazer isso. Jura, gente? Porque, engraçado, existe uma série que também faz viagem temporal espacial. Depois mas a gente vai discutir sobre isso. Não, mas olha só. O Tom costuma tão grande falar de viagem de tempo e espaço nesse podcast. Mas, enfim, isso acaba trazendo alguns conflitos. Então, e, assim... Não só o pessoal da cidade, mas assim, o mundo inteiro está completamente acostumado com essa loucura que... O universo inteiro. Que permeia a vida do Rick e Morty, sabe? Tipo, isso é muito bacana. Isso que, tipo, deixa a série mais nonsense ainda e que, tipo, isso é fantástico, assim. Eu gosto muito... O objetivo da série é explorar todos os absurdos possíveis, né? Exatamente. Esse caos absurdo que é a série... É o que ganha você, assim, que você fica assim, caralho. Porra, tipo, de caos, sabe, tipo, um dos episódios favoritos, você falou aí de caos que te ganha, é o episódio 3 da primeira temporada, em que eles explodem a porra de um mendigo gigante em cima dos Estados Unidos, cara. Do parque de anatomia, né? É, cara, eu adoro esse episódio. Só respondendo a sua pergunta de qual episódio que me prendeu, no meu caso foi o segundo, que é o do cachorro. Porque, cara, aquele episódio me fez pensar tanto, cara. Eu falei, caralho, velho, vou olhar pro meu cachorro de outra forma agora. Entendeu? Cara, olhar ele mais igual pra igual. Eu vou dar bife de hambúrguer pra ele agora. Porque vai que... Sim. As duas primeiras vezes que eu vi a série inteira, eu achei esse episódio bem bosta, eu admito. Mas depois... Da terceira vez que eu já tinha uma cabeça diferente sobre Rick and Morty, e aí eu comecei a perceber umas coisas tão fodas nesse episódio, aí ele entrou automaticamente em um dos meus no meu top de episódios, que ele é realmente um episódio muito foda. Cara, mas Rick and Morty tem muito disso, né? Assim, você vê, acha que entendeu, aí você vê de novo, você fala, caralho, não tinha entendido. Aí você vê de novo, você fala, caralho, não tinha entendido mesmo, entendeu? Tipo, você entendeu. Da próxima vez que você vê, você fala, meu fucking Deus, como eu não vi isso antes. Não, mas se for falar de episódio assim, fantástico, porque assim, eu vi o primeiro, o segundo, o terceiro, papapá, tava vendo, tava animado, tava divertido, mas aquele episódio que eu não tenho mais como voltar, foi o episódio da Poção do Amor, que aquele episódio que eu fiquei parado. O da Poção do Amor é o que? Eles voltam na garagem? Destrói a dimensão. Eles destroem... Cronenberg! E aí eles voltam pra uma dimensão onde eles morrem, enterram os corpos deles. Vamos chegar lá. E aí, cara... então, eles enterrando os corpos deles com aquela música. Vamos chegar lá. Não, cara, é sério. Dá uma bad. Eu não consegui. O que acontece? Depois que eu vi esse episódio, eu não consegui ver mais nada assim de Rick Morty naquele dia. Eu fiquei parado contemplativo na televisão. You don't know what I am. You don't know what I can do. It's cool, Rick. I'm Doctor Who in this motherfucker. I could be a clone. I could be a hologram. We could be clones controlled by robots controlled with special headsets that the real Rick and Morty are wearing while they're f***ing your mother. Lá no primeiro episódio, a gente já tem aquela apresentação muito brusca do que é o Rick e do que é o Morty. A gente apresenta aos personagens e poucos segundos de conversa. E, cara, na primeira vez que eu vi esse episódio, eu já tinha visto na internet por alto, assim, de que Rick e Morty eram muito baseados no De Volta para o Futuro, o Rick no Doc Brown e o Morty no Morty. E o Morty no Marte. E aí eu olhei a primeira vez com essa visão. Então, na primeira vez, nos primeiros 20 segundos, eu ainda olhei pro Rick como se ele fosse um herói desvirtuado da série, sabe qual é? Só que depois me veio a realidade. Ele não é um herói. E ele nem é um anti-herói. A gente tá acompanhando a trajetória de um vilão, cara. Ele é um vilão desvirtuando uma criança ao longo dos episódios que a gente vê. E cara, isso, eu vejo o Rick de uma forma diferente, cara. Você fala de vilão, mas eu falo, caralho, velho, esse cara é muito, na verdade, ele é atormentado na minha visão. Porque você para e pensa pra você ver. Ele é um cara que já viajou todos os multiversos possíveis. Ele já fez todas as coisas que você podia fazer duas vezes. O cara perdeu a graça na vida, entendeu? Tipo, entendeu? Eu quero morrer agora. O cara é depressivo pra caralho. Eu não acho ele atormentado, ele é entediado. Como ele mesmo fala, ele é o Rick mais Rick, porque ele simplesmente se distanciou de todos os outros Ricks e da sociedade do Rick, daquela sociedade doentia, cara, que eles criam. Pois é, até a cidadela não aceita o Rick, entendeu? Tipo assim, tem vários Ricks possíveis lá, o da C-137, que é o padrão, né, que a gente vê, é o único que não é aceito, entendeu? Tipo assim, aquele Rick é muito fora do normal, entendeu? Tem alguma coisa muito errada com ele. Cara, os episódios da cidadela eu adoro, porque você vê um monte de versões que você não imagina. O Cronenberg Rick aparece lá, aparece o Rick cowboy, aparece o Rick com orelhinhas, aparece o Rick verde, tem o Rick negão no meio do episódio lá, que eu só reparei na última temporada, que é bizarro, mas enfim. Será que aparece aquele Rick chato pra caralho, que se dá bem com o Jerry? Ah, o Rick idiota, que ele chama. É o Rick bobão. É, quando... É na terceira temporada que ele aparece, no último... Na terceira? Não, na segunda temporada que ele aparece. É no episódio que a gente é apresentado ao Evil Morty, se não me engano, é o décimo episódio da primeira temporada. Isso. Cara, mas... O Ronan falou... O Ronan, o Vinícius falou mais cedo aí do episódio 6 da primeira temporada, em que eles transformam usando uma poção do amor, em que você vê que o Rick, ele tá pouco se fudendo pra tudo, cara, que ele tá entediado. O Morty chega pra ele e fala assim, poxa, Rick, você falou mais cedo que o amor era uma série de químicas, você poderia fazer uma química qualquer pra Jessica gostar de mim? E aí ele fala, não. E aí o Morty tenta falar e tudo mais, ele pede uma chave de fenda, e aí o Morty fala que não vai buscar, porque ele sempre faz tudo e tudo mais, e aí agora que ele quer alguma coisa, ele não faz, e enquanto o Morty vai reclamando, ele pega isso aqui, pega aquilo ali, pega isso, faz a poção e fala, toma, tá aqui, pronto, some. Isso mostra o como esse cara é superior a todos os outros, cara. Muitas vezes na série, as pessoas pedem ajuda a ele e ele fala que não quer fazer, não é porque é difícil, não é porque é complicado, é simplesmente porque é chato, porque ele não quer, ele resolve os problemas em poucos segundos. Cara, mas imagina você ser um gênio desse nível, que já explorou todos os multiversos possíveis, e você vê na Terra, imagina o quão entediante é. A gente que somos pessoas normais, já ficamos entediados normalmente. Imagina pro Rick, que é um cara foda pra cagar. Então, por que você acha que é um cara foda pra cagar? Se voltaria essa vida medíocre da família simples que vive em Seattle? Não, claro que não, com certeza não. Mas o seriado, ele pega muitas das questões não. éticas, e foda-se, né? É questionar, e tipo assim, você vira e fala assim, cara, foda-se tal de sociedade, né? O Rick, ele taca o foda-se pra tudo e faz o que tá na cabeça dele. Foi uma pergunta honesta, por que que vocês acham? Por que que vocês acham que esse cara, mega inteligente, mega sabe, mega fodão, resolveu voltar a viver na mediocridade de uma família simples. Porque na minha visão, a série não é em torno do Rick, das aventuras do Rick e Morty. A série acompanha a mediocridade. Ela usa as aventuras do Rick e Morty para fazer um contraste com a mediocridade de uma família simples. Por que que vocês acham isso? O que que vocês acham que ele voltou? Eu acho o seguinte, eu acho que, cara, o Rick, ele já viu de tudo. E ele já viveu de tudo. Quem não garante que ele já não tenha, sei lá, vivido em um planeta aleatório, randômico aí, qualquer. Mas, cara, ele é tão entediado e ele, tipo, tá tão pouco se fudendo pro mundo que a menor energia que ele pode gastar pra viver em algum lugar é viver ali com aquela família. É o menor gasto de energia. E o Rick é assim. O quanto menos ele gastar energia pra resolver um problema, ele vai, é o melhor pra ele. Então, assim, pra que ele vai viver no escambau da galáxia se ele pode ali continuar vivendo a vidinha medíocre, sabe, com o menor gasto de energia possível, onde ele não tem tanta perturbação assim, onde ele tem, ah, vamos lá, vamos, hoje a gente pode, vamos, Mori, vamos sair, vamos ali no planeta da esquina, sabe? É o menor gasto de energia, eu acho que é isso, sabe? Tipo, viver ali dá menos trabalho pra ele do que se ele fosse viver em qualquer outro lugar da galáxia ou em qualquer outro multiverso possível. É, o seriado, em geral, ele é bem niilista, né? Ele é, tipo assim, muito foda-se. Tava demorando! Achei que a gente ia conseguir ficar o episódio inteiro sem falar a palavra niilista. Tava demorando. Sério? Impossível. Cara, como que você falar de Rick and Morty sem falar de niilismo? Não tem como, velho. O Rick, ele é a face do niilismo, tipo assim, foda-se o que vai rolar, entendeu? Tem um episódio que eu me lembro, foi um pouco mais pra frente, tipo assim, que eles foram lutar uma série de batalhas, acho que durante uns dias, e você vê que eles estão com umas certas olheiras e tal, e tipo assim, meio que tremendo, e o Morty falando pro Rick, tipo, o que aconteceu ali? Tipo assim, o Rick vira e fala assim, cara... É, ele fala assim, cara, eu não sei o que aconteceu, eu tava sem controle e tal, eu achei que eu ia morrer. E aí o Morty fala assim, por que você faz isso, Rick, e tal? E o Rick responde, tipo assim, eu não sei, acho que às vezes é porque eu queria morrer e tal, alguma coisa assim, tipo assim. Então você vê que ele tá meio, tipo assim, na bad pra caralho. E foda-se o que que vai acontecer com ele, sabe? Tipo assim, ele já tá na pior. Caraca, Ronan, você respondeu exatamente o que eu penso. No, discordando do que o Vinícius falou, eu não acho que ele tá ali porque é o menor gasto de energia que ele poderia estar. Eu acho que ele tá ali simplesmente porque ele já cansou de viver. Ele já não tem mais a energia para viver e ele simplesmente resolveu criar o vínculo com alguém que é importante para ele, que é o Morty e a Beth. A Summer, ele acabou se aproximando, mas em contrapartida ele tem que viver com o Jerry, que eu acho que eu não conseguiria viver com um merda igual aquele. Mas, enfim. Não, a dinâmica da família em geral é muito legal, porque você vê, tipo assim, que a Beth tá se cagando pro Jerry. Tipo assim, ele é meio que um consolo na vida dela. E você vê que a própria Beth o tempo inteiro tá buscando a aprovação do pai dela. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é um drama de família tradicional, só que eles pegam isso e expandem ao máximo absurdo possível e colocam de umas formas muito sutis. Por exemplo, aquele episódio que o Morty tem um filho é muito bom, cara, que ele questiona as formas de você criar uma criança, entendeu? É. Então, tipo assim... O episódio que o Ronan falou aí, agora há pouco, esse comecinho de episódio, que é o episódio que eles vão pro spa, pra tranquilizar, é o meu ponto pra discordar de tudo o discurso que o Vinícius deu agora há pouco, de que ele não tá ali pra gastar menos energia. Se ele quisesse gastar menos energia, ele ia pro planeta, pra dimensão da primeira temporada, do primeiro episódio da primeira temporada, onde a ciência médica avançou tanto que ele se tornou um deus porque ele era velho e transou com toda a dimensão até descarregar a porra da arma de portais. Nesse comecinho que o Ronan falou, além de tudo, ele mostra que o Rick é alguém que ele gosta de estar no controle das coisas. Ele quer passar essa relação. E ele tá nessa família medíocre, vivendo essa mediocridade, é justamente pra mostrar que ele pode controlar toda a situação. Esse comecinho do episódio, que por mim poderia ser um episódio isolado, que ele chega, sequestra o Mori, ele fala, a gente vai viver uma aventura rapidinha, de poucos minutos. E aí aparece o flash das aventuras dele entrando numa criatura gigante, explodindo e o caralho, 6 meses depois, e aí recebe medalha igual o final de Star Wars e o caralho. E aí, ele ali, naquele surto dele, que é um dos melhores surtos da dupla, que o Rick tá gritando e o Mori tá chorando desesperadamente, ele fala, talvez eu tenha problemas paternos, talvez eu tenha perdido o controle da minha vida e eu queira simplesmente morrer. É, isso, cara, isso é muito pesado, velho. Esse episódio é sensacional, que eles vão pro spa, pra tirar toda a toxicidade deles, ele dá esporro no cara lá que tem pigarro na garganta, ele entra lá falando, por que você não engole essa porra? Fica falando, pigarreando, só uma bola de catarro na garganta, engole, caralho, tudo mais. E aí eles vão lá pro spa, eles acham que a máquina deu defeito, e eles mostram uma coisa da ficção científica que é muito linda, é a consciência sendo criada do nada, a toxicidade deles, eles são tão tóxicos, que a toxicidade que tirou dele criou consciência própria. E aí eles achavam que a máquina tinha dado defeito. Cara, olha só isso. Não tem série atual que fale sobre esse tipo de coisa com essa visão extraordinária que só a animação pode dar. Nenhuma série live action, se fizesse isso, ficaria bom. Igual Rick e Morty é capaz de fazer. Exatamente, acho... porque por ser uma animação, né, ela pode explorar todos os absurdos possíveis, né, criar todos os universos possíveis e foda-se. Igual você falou em questão de, por exemplo, deles viverem num universo perfeito e tudo mais. No próprio, na virada de temporada, primeiro pra segundo, eu acho, eles param um tempo e eles ficam vivendo, tipo, 6 meses parados lá e tocando terror com o tempo parado. Eles comem biscoito e falam pra buscar dinheiro, uma parada assim... Tipo assim, ele tem todo o controle sobre o universo, entendeu? E tipo assim, foda-se, sabe? Ele quer, ele não sabe o que ele quer mais, de tanto que ele já fez tudo que ele podia fazer. Eu acho que, depois que eu descobri, porque eu só descobri isso depois que eu tava vendo a série, o criador do Community, o criador de Rick Mori é o mesmo criador de Community, que é uma série que eu sou apaixonado e ela... é marcada por esses absurdos, né? Você tá falando do Justin Roiland ou é algum outro? Do Dan Harmon. Então, a série, o Community, ela é marcada por várias críticas com esses absurdos. Eles fazem toda uma crítica a como... E ali você vê em Community um bando de desajustados, sabe? Pessoas... O Jeff, ele é um cara que só quer se dar bem na vida. A Anne, apesar de ser a menina docinha, maravilhosa, ela é uma completamente egoísta, né? Ela só pensa nela em se dar bem, né? Ela quer ser o melhor em tudo, ela quer ser a popular, a que tira melhores notas e tudo mais. Enfim, é uma série marcada por muitos absurdos, e ele traz esses absurdos e eleva em Rick and Morty, para continuar fazendo essas críticas, mas agora, como o Pedro falou, não lembro, em relação a como é uma vida em família e como você tem a ficção científica absurda afetando o dia a dia de uma família normal, de uma cidade, que toda hora acontece alguma coisa e as consequências, diferente da série no qual esse podcast faz parte, em que, que muitas das vezes as consequências elas estão só ali naquela micro-região, as consequências do que acontece com Rick Morty são muito mais macro. Não é à toa que em um determinado episódio eles destroem a caralho de uma realidade e eles vão pra outra. E aquela fica sendo a realidade permanente. E é muito legal que depois ela aparece em outros episódios. Então, assim, cara, as consequências são macro. Isso é que é muito genial. Que você vê as coisas acontecendo, as consequências sendo sofridas, e elas continuam ali, não se perde. Existe uma linha, né, mesmo que bem sutil, de continuidade na série inteira, que você consegue pegar referências e você sabe que tá tudo ali. Não é episódio isolado, não é caso o vilãozinho da semana, a aventura da semana. Ali tá tudo interligado. A gente vê na primeira temporada você é apresentado mais a questão da família, na segunda você tem ali as consequências do ato final deles lá, culminando no final da segunda, com houve aquela parada no tempo, e culminando na segunda com o Rick indo se entregar. Isso é fantástico. Você vai vendo uma construção, e o Ronan falou da questão da Beth, que é toda também trabalhada evoluiu até o ponto de ser trabalhada na terceira temporada, a relação deles dois. Eu acho que isso é muito legal na série, assim, nada se perde. Pode. O Vinícius falou aí sobre Community ter sido criado e tudo mais, e aí um dos episódios que eu mais gosto de Rick and Morty, e tem vários episódios, acho que todos os episódios são os episódios que eu mais gosto, é o episódio da Unidade. É Unity, eu ia falar desse episódio agora. Cara, que eles fazem uma sacanagem ali com os fãs de Community, quando... Depois dele assimilar, da unidade assimilar todo mundo lá, encher o estádio com ruivas e homens parecido com o pai do Rick e tudo mais. E aí, no pós-coito, eles estão vendo uma série. E aí o Rick fica, cancela a série. Agora traz de volta. Cancela de novo. E aí, em um take, eles cortam e é Community. E é justamente tudo que a gente viu que a série passou. Cancelou, voltou. E eu não sei o que passa agora. Olha, deixa eu só fazer um apelo. Ainda falta um filme. Six Seasons and a Movie. Ainda falta o filme. Cacete. Ah, quando fizerem um episódio de podcast sobre Community, você defende isso. A gente tá falando aqui das questões familiares e, por exemplo, esse próprio episódio, ele revela um pouco mais do Rick, né, que tem um passado muito obscuro, mas essa parte que ele pede um estádio cheio de pessoas parecidas com o pai dele, tipo assim, a gente vê o tempo inteiro a Beth, né, procurando a aceitação do pai dela, que é o Rick, mas o próprio Rick também tem problemas de aceitação com o pai, então, tipo assim, ele cria uma coisa ali bem virtual pra ele se sentir aceito pra caralho, sabe? E você tá falando das consequências e tudo mais de Rick and Morty, que realmente, tipo assim, qualquer ação no Rick and Morty, você tem uma consequência muito diferente pra frente. O Rick and Morty, ele usa muito a questão da recursividade, né? Porque, pelo menos, três episódios que eu já vi disso, né? Tem o episódio do sonho, que você tem um sonho dentro de um sonho, dentro de outro sonho, de outro sonho. Tem... Nossa, esse episódio é muito bom. É o episódio 2. Tem um episódio da realidade virtual, que é uma realidade virtual dentro de outra realidade virtual, dentro de outra realidade virtual. E tem um episódio do motor também, que para mim é um dos melhores, que é um motor dentro de outro motor que faz o outro motor funcionar e tudo mais. Nossa, cara. Esse do motor, para mim, é um que levanta das questões éticas mais fodas, tipo assim. Porque o Rick cria o motor dele e, tipo assim, fala assim, cara, trabalhem para mim aí. Aí, a partir do momento que eles fazem outra civilização trabalhar para ele, ele fala assim, cara, isso é muito antiético, entendeu? Tipo assim, foda-se, isso é pra mim, entendeu? Quando não, é você, está errado. E o que expande todo o absurdo desse episódio é a situação paralela da Summer. A nave aniquila o cara, que é o policial. Aquela cena em que a nave coloca o filho dele. Cara, aquilo é muito pesado, cara. Aquilo é muito pesado. E ela mata ele de novo e ele fica tipo. O cara fica destruído. Pesadíssimo. Porque antes, logo depois dela picotar o cara todo, quando chegou o segundo maluco ali, o segundo cara querendo falar com a Summer, e a nave prende ele, já vai matar de novo. Ela fala: não mata, não mata, não mata. E o cara fala: o que você fez? Ele era o pediatra do meu filho. Olha a frase que tem. E aí a nave fala assim, ok, não matarei ele. E ela faz uma micro incisão na coluna dele pro cara ficar paraplégico. Paraplégico, caralho, pesadíssimo. Olha o absurdo que essa série chega, cara. Você não sabe o que eu posso fazer. It's cool, Rick. I'm Doctor Who in this motherfucker. I could be a clone. I could be a hologram. We could be clones controlled by robots controlled with special headsets that the real Rick and Morty are wearing while they're f***ing. Voltando no episódio lá que o Ronan falou que também gosta bastante, que é o da unidade. Eu acho esse episódio muito bom em vários aspectos, que mostra um pouco da personalidade do Rick, porque a gente só tem acesso ao que o Rick de verdade é nos momentos mais extremos de toda a série. E ali, cara, ele assimila o planeta inteiro. inteiro, inteiro, ao ponto de uma consciência coletiva perder o sentido de lógica. A Summer, que era contra a consciência coletiva, ela chega a falar pro Rick: vovô, vamos embora. Aí o Rick responde: por que você acha que a Unity é muito ruim? Porque ela escraviza pessoas? E a frase da Summer é: não, eu concordo agora com a unidade. Você que está fazendo mal pra ela. Olha, você isso, que é o problema. Cara. Esse episódio tem um dos finais que, pra mim, eu acho que é um dos os finais mais pesados de série que eu já vi. E quando eu falo de série, é live action, animação e tudo. Que o Rick, depois dele ter tomado um pé na bunda da unidade, e com uma cena maravilhosa dele andando pelo planeta e lendo cartas que a unidade escreveu, espalhadas, ele volta pra monotonia da vida dele, muito triste, muito arrasado. Ele vai lá na garagem, ele pega uma criatura fossilizada, dá vida pra criatura, bota ela numa máquina e a criatura explode. E aí depois ele pega a máquina e bota na cabeça dele. E ele vai estar pronto pra se matar. Ele não se mata porque ele apaga de bêbado. Exatamente. E foi um episódio que eu fiquei assim, caralho, cara. Por que pra que mim, The Unity é um dos mais pesados de Rick and Morty. Assim, eu tenho, na questão do Rick, eu acho que ele é o episódio que mais mostra do Rick, sabe? Tipo assim, uma coisa muito sutil, muito foda do quanto, tipo assim, o Rick, que na verdade é tóxico pra caralho pra todo mundo, entendeu? Ué, mas ele chega a perceber isso no final da segunda temporada, quando ele ouve aquele discurso do Jerry, e ele resolve se entregar depois de toda a merda com a federação, e que eles vão procurar lá o planeta pra poder fugir, né, porque tá todo mundo procurado. Adoro essa cena, o planeta pequeno, o planeta do sol gritando, cara, eu adoro aquilo. É impossível viver naquele lugar. Eu adoro aquilo, cara. Eu adoro aquilo. Toda vez que eu vejo essa cena, não importa quantas vezes eu tenha visto, eu me cago de rir. Então, isso é, como eu falei, daquela questão de todas as ações têm suas consequências, elas culminam em alguma coisa. Então, culminou ali no final da segunda temporada, onde o Rick, ele percebe assim, cara, eu faço mal à minha família. Sabe, a minha família seria muito melhor sem mim. Eu discordo veementemente disso. Mas cara, isso faz parte do plano dele pra tirar o Jerry da família. O Rick não se entregou porque ele viu que ele era tóxico pra família. Ele se entregou pra pegar toda a prisão da federação, transportar pro meio da cidadela dos Ricks e destruir todos os problemas que ele tinha numa cajadada só e ainda usar isso pra fazer o Jerry sair da vida dele. Porque o divórcio só acontece por causa de todo esse plano do Rick. Claro, mas ele também, em paralelo... Ele não se arrependeu. Não, em paralelo, você vê que o... Na verdade, existe uma separação, além do divórcio, existe ali toda uma trajetória que também culmina no... entre aspas, amadurecimento do Jerry e da família em si. Precisou de ter esse break-up aí, pra a separação, a tirada do o Rick saindo um pouco da família, que a família, cara, a gente precisa de você. E ao mesmo tempo que o Jerry tá atrapalhando aqui, ele precisa também ir embora. Entendeu? Mas olha só, a questão é que o Rick, ele se entrega, ele tem aquele momento que ele... Que ele escuta o que o Jerry falou e bababá e tudo mais. E ele vai lá e se entrega pra federação. Mas aquilo também serviu pra ele mostrar pra família que a família depende dele também. Que a família precisa dele também. Eu acho que o Jerry, ele é muito insignificante na família. Tipo assim, eu acho que quando eles divorciaram, o que ficou pra mim claro é tipo assim, que ele era meio que um zero à esquerda. E que o Rick meio que manipula todo mundo. E ele tá, tipo, se fudendo pra todo mundo. Sim, não. Mas verdade, a questão... Ele só usou esse plano todo aí pra mostrar pra família a merda que ia ser a vida deles sem ele. É, aí, exatamente. Tirar o Jerry é lucro. É o que fazia parte do plano. Ele se entregar fazia parte do plano de tirar o Jerry. E aí ele fica longe, simplesmente mostrou pra família. É assim, essa é a merda que vocês vivem quando eu não tô aqui. se acontecer qualquer merda na galáxia, e vai acontecer, eu sei que vai, vocês vão precisar de alguém pra ajudar vocês e não vão ter. Porque mas quem sabe... resolve todas essas merdas aqui sou eu. Mas sabe qual é o mais incrível? Quem foi a primeira pessoa que sentiu falta do Rick? Quem eu foi acho que foi a Beth. A Summer. Ficou maluca. Essas moscas aqui, elas podem ter colocado numa ordem pra abrir o laboratório secreto do vovô e o caralho e tudo mais, e todo mundo, não, que loucura. É verdade. E aí, dois, três episódios depois, ele chega lá, organiza as moscas e abre um laboratório secreto, cara. Essa cena é muito boa. Cara, então, assim, assim, o Jerry, ele não é que ele seja um zero à esquerda, ele é um covardão. As atitudes que ele toma, assim, como ele tenta fugir de cada problema que ele arranja, como ele tenta... Como ele é covarde. E, às vezes, as pessoas covardes, elas cometem atitudes mais ruins do que uma pessoa, entre aspas, ruim. Né? Cara, a covardia dele fez ele pensar em que matar o Rick serviria para poder se livrar... tipo assim, seria uma vingança com tudo que o Rick fez com a família dele, entendeu? Então o Jerry é um personagem, ele é um personagem complexo, ele é bem trabalhado na covardia dele, assim, eu acho isso. Cara, interessante, a maior definição pro Jerry é dada na segunda temporada, no episódio em que o Rick leva a Beth e o Jerry pra fazer uma terapia de casal. Nossa. E a visão que a Beth tem do Jerry é um verme que não faz nada, é medroso. Exatamente. E se alguém ameaçar, ele vira a bunda. Exatamente. Não só nesse, tem outro episódio, que é aquele episódio das memórias, que também é um episódio muito bom. Puta que pariu! O episódio da TV interdimensional na terceira dimensão. É esse daí. É um episódio, tipo assim, que aparece vários personagens, né, nada a ver, e aparece um outro marido da Beth, e o Jerry tá totalmente ok com isso. Então, tipo, foda-se, não, entendeu? Não, tá confundindo. O que aparece outro marido da Beth são em dois outros episódios. É no episódio que o Jerry fica na creche, que eles vão pra jogar videogame lá e deixam o Jerry na creche o dia inteiro. E aí aparece, no meio de um dos Jerrys lá todos, aparece um cara aleatório que fala que a Beth se separou dele e seguiu em frente. Não, e o outro que aparece, outro marido da Beth, é um dos episódios mais fodas que tem, que é do parasita alienígena que... Exatamente, é o das memórias. É isso que eu tô falando. Que aí é o Gary sonolento. É o Gary, exatamente. No episódio desses parasitas aparece outro cara, né, um maridão lá, um Ricardão, que é o Gary, e o Jerry tá totalmente ok com isso, entendeu? Na tipo, verdade, você não tá que o cara é ok com tudo que aconteceu. Não tá só ok com isso, como mostra, como sempre, extrapolando as paradas na milésima potência, e com o Jerry extrapola mais ainda, que ele aceita tão bem, ele não questionou em momento nenhum a existência do Gary Dorminhoco, que, além dele ter duvidado se ele mesmo era real ou se era um parasita, ele ainda teve um caso com o Gary sonolento. Exatamente, mas aí que o seriado fica foda. Porque, peraí, tipo assim, ele leva uma coisa, uma questão tão de outro nível, que, tipo assim, ele fala e coloca, tipo assim, cara, todas as suas memórias estão na sua mente, tudo que você vivencia está na sua mente. Quem garante que o que você está vivendo é real? Entendeu? Então, tipo assim, você começa um mind-blowing aí, entendeu? Então, só tipo assim, pergunta. O episódio todo é muito foda. Uma pergunta que eu devo estar confundindo. Não tem aquele episódio também que é um e se, que eles ficam tentando, que eles usam aquele óculos, eu não sei, eu tô confundindo com esse episódio das memórias, que é o episódio que eles usam óculos, que eles veem a vida deles se não tivesse acontecido determinada coisa. Esse episódio que você tá falando aí é o episódio da TV interdimensional da primeira temporada. Isso, que isso. O Rick cria, ele mede lá no aparelho pra ter a televisão interdimensional, que a propósito, uma curiosidade pra quem não sabe, esse episódio foi todo feito no improviso. O cara simplesmente começou a falar um monte de merda e depois eles animaram por cima. E em paralelo fica a Summer, a Beth e o Jerry vendo como seria a vida deles em outras dimensões. E aí é muito legal esse episódio porque mostra que toda dimensão que a Summer existe, ela existe porque ela foi um acidente, ela foi uma gravidez não planejada. E, caralho, esse episódio, ele tem uma das melhores frases do episódio, da série, que é quando a Summer tá triste lá, que ela descobre que ela foi um acidente, que ela era pra ter sido abortada, mas o pneu furou no caminho da clínica de aborto. Caralho, olha isso! Pesado. Aí ela fica triste e vai pro quarto arrumar as coisas pra ir pro sul e fazer alguma coisa com tulipas, e aí o Mori vai lá falando assim, ah, você fica triste que não sei o quê, e ela vai repreender o Mori, ele fala, eu não sou seu irmão, eu sou o seu irmão de uma outra dimensão, porque em uma das aventuras que a gente teve, a gente destruiu toda a dimensão que nós vivíamos e nos mudamos para cá, onde eu e o Rick estávamos mortos. Todos os dias eu tomo café da manhã 20 metros ao meu túmulo. Aí a Summer dá aquela quebrada, ela faz a cara de cu, e aí ele solta a pérola. Summer, é o seguinte, ninguém existe por um motivo, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vamos ver TV, cara, com a gente. É uma das frases clássicas de Rick and Morty. Caralho, cara. É a frase que resume Rick and Morty. Exatamente. Essa frase resume uma vida, velho. É. Não, e você tá falando aí da questão, por exemplo, do Jerry e tudo mais. Outro episódio também que mostra a insignificância dele é a dos Mr. Mystics. Puta que pariu! Cara, é muito engraçado, porque, tipo assim, você falou da questão de todo mundo ver, né, como se fosse as outras vidas deles. Nesse episódio dos Mr. Mystics, cara, todo mundo pede uns pedidos muito absurdos e tal, todo mundo tem um pedido realizado, né, ah, quero ser famosa, quero ser não sei o que isso. E o Jerry pede o pedido mais simples possível, e ele que fode com todo mundo, entendeu? Tipo assim, ele é sempre o zero à esquerda da família, entendeu? Porra, esse ele episódio tenta é fazer um ponto lá de golfe, né? Ele tenta fazer um score de golfe lá e não consegue o episódio inteiro. E tipo assim, outra das frases que me marcou em Rick and Morty, que foi de um dos Mystics, que foi o seguinte, a existência é dor. Caralho, velho. Entendeu? A existência é dor. Cara, tipo assim, isso naquele contexto ali ficou muito foda, cara. Porra, ficou maravilhoso. Cara, e esse episódio, o Vinícius falou aí, a história paralela que acontecia, e essa é uma marca do Rick and Morty. São poucos episódios que não tem duas histórias fodas acontecendo ao mesmo tempo. Em paralelo com toda... Não se conectam, entre aspas, né? É, exatamente. Com toda essa treta dos Mr. Mystics, que um vai puxando outro Mr. Mystics pra ajudar e vira um inferno no final, tem a história da aventura do Morty, em que ele simplesmente tinha que subir no castelo dos gigantes e trazer ouro. E aí eles param no barzinho lá, das escadas, e aparece o Rei Jujuba. Cara, uma série de animação mostra incitação direta e clara ao estupro de uma criança de 14 anos. Olha isso, cara! E o Rick, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a podridão que ele vive, ele vê o Mori saindo do banheiro, mega abalado. Depois de um tempo, ele vê o Jujuba saindo do banheiro e aí ele já malda que aconteceu alguma coisa. E no final do episódio, quando eles vão embora, simplesmente o portal se abre de novo, ele mata o Rei Jujuba assim, no estalar de dedos. Tipo, ele não precisou falar nada, ele não precisou fazer nada, mas ali mostrou o quanto ele se importa com o dispositivo de camuflagem de ondas cerebrais dele. Que é o que levanta toda a teoria do Evil Mori. Você não sabe o que eu posso fazer. It's cool, Rick. Dr. Who in this mother... I could be a clone. I could be a hologram. We could be clones controlled by robots controlled with special headsets that the real Rick and Morty are wearing while they're f***ing your... Mas aí o Ronan falou mais cedo aí do episódio da... que eles destroem a dimensão e criam uma dimensão Cronenberg. Eu queria dedicar um tempinho a esse episódio, porque eu acho que esse é um dos episódios mais importantes de toda a série, que é o episódio que nos mostra essa loucura interdimensional que seria o Rick and Morty. Porque até então, eles tinham viajado para uma dimensão específica para fazer uma coisinha só e voltar. A gente não sabia se era dimensões diferentes que eles tinham ido ou se era tudo na mesma dimensão. Isso aí, eu nem lembro se antes disso eles viajaram para mais de uma. Eu acho que eles só viajaram realmente para a dimensão das mega sementes lá que tinha que entrar na alfândega enfiada bem lá no fundo da sua bunda. Eu acho que eles só foram para essa dimensão. Hã? Continue. O pior, você falou aí, é que ele explica como é que o Mori tem que fazer com uma riqueza de detalhes desnecessária. Coloca essa semente bem lá no fundo da sua bunda, porque o seu ânus ainda é elástico e consegue segurar. O meu já não consegue mais, porque é muito frouxo, elas vão escorregar. Caralho, cara! Foda-se todos os escrúpulos, né? Mas, enfim, esse episódio da... Caralho. Esse episódio que mostra pra gente das dimensões da poção do amor é um dos poucos episódios em que não mostra duas histórias, mostra uma história só, que gira toda em torno do Mori e do Rick tentando resolver uma merda que o Rick fez. O Rick era pra fazer uma poção do amor e ele faz uma poção do amor e ele simplesmente fala assim, vai lá, tá pronta. E o Mori da pergunta, não tem nenhum efeito colateral? O Rick, não, tá achando que eu sou algum amador? Pode ir, tranquilo. E aí o Mori sai, quando ele sai ele fala, a não ser que a Jéssica esteja gripada. Aí fudeu, né? Você já sabe que vai dar merda, né? Ela tava gripada, todo mundo pega um amor frenético pelo Mori, e aí ele tenta resolver e todo mundo vira gafanhotes que só acasalam uma vez e depois tentam matar o Mori. Ele vai extrapolando cada vez mais até que viram uns mais gosmas, nojentas, sem forma definida, que eles chamam de Cronenbergs. Que eles transformam Cronenberg em um verbo. Eles Cronenbergizaram uma dimensão inteira. E aí, pra mim, já ficou claro que o Rick, ele trabalha muito com a quebra da quarta parede. Ele mostra que ele sabe todo momento que ele tá em alguma forma de entretenimento e ele usa isso bastante nesse episódio. E aí, depois de todo desenrolar e tudo mais, ele fala assim, vou resolver esse problema, pera aí. E aparece eles direitinho. Aí é a cena lá que o Ronan falou, que eles morrem, o caralho, e eles simplesmente se mudam, deixando toda aquela dimensão pra trás. Porque ele fala que em algumas dimensões ele conseguiu resolver o problema e eles morreram logo depois. E não podem mais fazer isso porque só tem poucas dúzias dessas por aí. E, cara, esse mostra o desprendimento total que o Rick tem por qualquer tipo de vida e por qualquer convenção humana, qualquer moralidade. Eu acho esse episódio maravilhoso por isso, por essas questões que eles levantam. Não, é um dos episódios que, sim, é a essência de Rick and Morty, né? Tem outro episódio também que ele resgata, não sei se é a Beth ou a Summer ou a Jessica, mas, tipo assim, outro cara assiste e vê e fala assim, cara, então você pode resgatar de outras dimensões, eu tinha perdido um ente querido. Aí o Rick fala assim, não, só tem ela nessa dimensão. E fala assim, cara, tipo, pura preguiça dele de ir lá, porque ele tinha perdido uma ente querida dele e tal. E é eu não sei qual episódio tá. É um episódio do Pickle Rick! Porque pra mim, particularmente, é o melhor episódio de Rick and Morty. E esse episódio aí, esse cara que você falou, acho que é Falcão o nome que eles botam. Não lembro agora, é um animal qualquer que eles botam aí. Ele foi originalmente dublado pelo Danny Trejo, o Machete. É? Já que a gente tá falando de dublador, cara, uma das coisas assim, que foi mais blowing pra mim foi a hora que eu descobri que até te perguntei mais cedo de um dos produtores, né, de Rick and Morty, o Justin Roiland. Cara, o cara dubla o Rick e o Morty. Entendeu? Tipo assim, pra mim, depois que eu descobri disso, falei assim, caralho, não é possível. Aproveitando só o gancho aí que vocês falaram, porque eu vi a primeira e segunda temporada dublada no Netflix, eu gosto de ver animação dublada, e a terceira temporada, obviamente, eu vi legendada. E o que eu acho mais incrível é que conseguiram captar a essência de voz. A dublagem brasileira é magnífica, né? Eu sou até suspeito pra falar. E a dublagem brasileira, ela tem os mesmos traços de voz que a dublagem americana, sabe? A voz é praticamente idêntica. Parece que eu tô vendo o mesmo personagem, a mesma pessoa falando em línguas diferentes. Isso é muito foda. O único episódio em que a dublagem ela fica meio forçada é no episódio da primeira temporada da TV Interdimensional. Porque, como eu falei mais cedo, ele foi todo feito no improviso. E aí, se você vê no original, no inglês, é só no inglês que tem isso. No espanhol, no português e no francês, não tem. você percebe que o cara vai falando e às vezes ele tem uns absurdos tão grandes que ele não se segura. E aí sabe quando você fala com um risinho de canto de boca e aí você percebe que a voz muda uma entonação? Na dublagem brasileira, eles colocaram risos no meio. O cara para e dá uma risadinha. E eu acho que isso empobreceu um pouquinho a dublagem brasileira dessa série em específica. Você tá falando de dublagem em geral. Dublagem brasileira é muito boa mesmo. Tem duas que eu sou muito fã, que é a de Yu Hakusho. E o Yu Hakusho, cara, trouxe muitos bordões pra gente, que a gente usa até hoje, tipo, tá pensando que Benimal é gaita, rapadura é doce, mas é mole não, umas coisas assim. Uhum. Pinguins de Madagascar é muito boa. E a de Rick and Morty eu não experimentei, porque eu ouvi falar que a legendada era melhor. Não, a legendada é melhor. Mas tava falando do vídeo do cara fazendo as vozes. Isso. É porque o Justin Roiland, ele faz os dois, né? Tanto o Rick quanto o Morty. Só que o Rick, na hora de dublar o Rick, ele faz ele realmente bêbado. Então, tipo assim, tem um vídeo muito legal dele dublando. E, tipo assim, às vezes ele não acerta e ele fala assim, cara, vou tomar mais uma dose aqui que vai ficar legal. Aí os produtores, não, você vai ficar bêbado. E ele fala assim, não, cara, vai ficar legal. E ele toma e fica, aquela coisa do Rick e tal. Fica muito bom, velho. Tipo, você fala assim, cara, o cara incorpora pra caralho. E agora vamos lá entrar pro que parece que tá permeando todas as temporadas aí. O Evil Morty. Cara, o episódio que a gente é apresentado ao Evil Morty é o episódio que a gente também é apresentado à Cidadela dos Ricks, que começa com um café da manhã normal lá, e do nada aparece outro Rick, atira na cabeça do Rick, a gente pensa, fudeu, o Rick morreu e o caralho, e aí do nada não, era só um Rick aleatório de outra dimensão. Que... não importa de onde seja. E aí a gente acompanha o Rick todinho lá no episódio. E, cara, esse episódio que a gente, no final, tem a descoberta do Evil Morty, o Morty que controlava o Rick malvado que aparece durante todo o episódio, a gente percebe umas pinceladas que levantam várias teorias na internet. Como as memórias dele, que aparece o Morty criança. Sendo que o Rick viveu 20 anos longe da família e o Morty tem 14. O que vocês acham disso? O que vocês acham desses pontinhos assim? Cara, não sei se nesse episódio, mas tem um episódio que eu achei muito massa. Tem aquele episódio que tem vários Morys defendendo tipo uma fortaleza. Não sei se é da Cidadela, mas que... aí chega o Rick original e ele fala assim, cara, isso aí é exagero. Dá pra fazer isso aí que eles estão fazendo? É, dá pra fazer isso aí que eles estão fazendo com 5 Morys. Com 5 Morys. E uma bateria de carro. Hipoteticamente, exatamente. Então, e aí, no meio das memórias, foi bom você ter falado isso, no meio das memórias que aparece lá do Rick, aparece o Morty com os fiozinhos no dedo e tomando choque. Exatamente. Então não foi tão hipotético assim, né? Cara, e tem o episódio da Cidadela, assim, que aquele Rick policial da Cidadela e o Morty policial também. Na verdade, quem é o bad cop é o Morty. E aí eles chegam lá naquela parte abandonada da Cidadela, onde são vários Morys sem o seu Rick. E aí o Rick, o Morty, ele acaba pra proteger o seu parceiro, ele mata um dos Morys que tá atacando o Rick. E aí ele depois, o Rick sai pra botar o curativo, e aí o prédio explode. E ele chega assim, e ele, o que você fez? Ele, nada de novo, só Morys matando Morys. Cara, e tipo, nesse episódio da Cidadela, que é um episódio completamente aleatório, que eu achei legal, ele é um dos poucos episódios que você tem uma linha só, porque o Rick e o Morty da linha principal resolvem não se envolver nessa aventura. Eles foram vão pra Atlântida. Para Atlântida. E a gente só descobre que ele só volta nas cenas pós-créditos, que é uma coisa mais recorrente a partir da terceira temporada. E... Não. Não. Ela tem... Na terceira temporada todas tem. Na segunda acho que não tem, não. Desde o primeiro episódio até o último, todo episódio tem cenas pós-créditos. Sério? Sério? Eu vi pela Netflix, não tem... Vários, assim, acabados. E a história anda muito nos episódios pós-créditos. Não, é porque você... aparece lá, pular episódio, aí ele pula. Se você não pular... Não pula, eu não pulo. Em casa eu vejo, no Netflix. Eu fui vendo direto, assim. Eu também. Alguns têm cena pós... Não sei se são todos, não. São todos? Todos têm. Caralho, eu já vi essa porra dessa série 5 vezes inteira. Caralho. Eu tá sou bom, especialista dessa porra. A gente sabe, filho, a gente sabe. A gente sabe que você sabe até o episódio X da linha tal. Inclusive, mas... no episódio lá do Parque da Anatomia, tem uma das coisas que mais me incomoda na série inteira. No finalzinho lá, depois que eles estão chegando, eles vão pro mamilo esquerdo do mendigo antes de ser explodido, e aí vários bichinhos aparecem. Cara, isso vai ser muito microbiologista apagando de fodão. Vários bichinhos aparecem lá, correndo atrás deles, e aí a menininha que o Mori salva, ela fala assim: corre, Mori, já era, eles são muito perigosos, estamos tendo um surto de E. coli. Só que o bichinho que aparece não é uma E. coli, são vírus bacteriófagos. Isso me incomoda muito nessa série. É a única coisa também. É mesmo? Foda-se. E aí nesse episódio da Cidadela, e eu não sei se vocês repararam, mas o Bad Cop, o Mori Bad Cop, ele é meio gordinho, não sei se vocês repararam isso. Eu fiquei assim, não, como... todo gordinho. Eu falei assim, gente, ele tá com uma barriguinha, ele é gordinho. Ele tem papo. Eu fiquei achando... Eu falei, gente, não é possível, eu juro pra você que eu fiquei... Eu fiquei assim, cara, que loucura. Assim, eu nunca vi nenhuma... Tem umas certas pinceladas de outros Mores aí, principalmente nos episódios da Cidadela. Eu nunca li nenhuma teoria relacionada ao Evil Mori, né? Nunca li. Assim, na verdade, eu procurei não me... Eu vi que tinha sempre muito comentário sobre o niilismo da série. Eu falei, cara, eu não vou ficar procurando muito porque eu só vou ver Rick e Morty. Eu sei que ele dá um socos no seu estômago, né? Aquela, o episódio 6, o discurso depois que ele dá pra Summer, sabe? Tem vários episódios que são um soco no seu estômago, né? O episódio da terapia de casal, que você vai ver assim, ele é engraçado, mas é muito ruim e estranho ver como você, como um casal se olha, né? Cara, o Rick e Morty, ele tem coragem de tocar em assuntos que muita série não tem. E ele toca de uma forma que é diferente quando alguma outra série toca. Um exemplo muito legal é uma puta de uma crítica, e essas são as palavras da Dona Rick, sabe? Da patroa, não é minha não. E ela é religiosa. Quando a gente viu juntos o episódio do Show Me What You Got, que é um episódio foda das cabeças. Das cabeças é muito bom. Nossa, do show. Do American Idol do Rick Morty. Não é American Idol. É. Welcome to Planet Music. É com esse sotaque. Cara, é uma puta de uma crítica pesada para caralho as religiões, as grandes religiões, que o diretor Vagina, sem relação, ele começa a fazer pedidos para cabeça gigante e acaba acontecendo algo semelhante ao que ele pede, mas não por influência dele, é porque em outro lado do país tá o Rick e Morty cantando Tranquileba, pedindo para as mulheres cagarem na calcinha e rebolar o rabo. Nossa. E aí as cabeças vão fazendo as coisas, e é uma puta de uma crítica à religião que o diretor Vagina, sem relação, acaba criando, que ele é tão importante porque as cabeças falam direto com ele, que no final do episódio, quando o Jerry e a Beth estão amarrados lá nas bolinhas e o Rick tá cantando sozinho, as cabeças desaprovam, e aí toda a congregação em volta dele fala assim: Não, as cabeças desaprovam matar o Jerry e a Beth. Aí ele fala: vocês não são dignos de interpretar o que as cabeças falam. Cara, olha isso. Isso é muito subjetivo, muito sutil, né? Puta, cara, eles levantam isso de uma forma tão cômica, tão absurda, que na primeira vez que você vê, você pensa assim: ah, é só um desenho fazendo graça. Só que não, cara, não é isso. É o que eu falei, seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse a nossa realidade extrapolada. Exatamente. Mas, assim, pra quem tem o mínimo de senso e existem pessoas que conseguem absorver ensinamentos, seja de livros que a gente lê, filmes. E o Rick e Morty, ele tem todo um background por trás de todos esses absurdos. E é interessante você parar para você poder analisar, absorver isso. Você não precisa ficar discutindo, debatendo sobre o niilismo de Rick e Morty. Você simplesmente ali você consegue pegar, mesmo nessa visão mais pessimista do mundo, sem ficar teorizando em cima de niilismos ou os caralho a quatro, você consegue pegar alguns ensinamentos assim. É claro que Pedro bem sabe que existem algumas pessoas no mundo que não absorvem cacete nenhum do que lê, né? É impossível. E aí, o que eu sempre já falei em diversos podcasts aqui, a ficção científica, ela tem a função de antecipar determinados conflitos e fazer você raciocinar em cima dele, né? Ou às vezes extrapolar determinados conflitos para uma outra realidade, mas que faça você pensar, né, de uma forma um pouco diferente, uma abordagem um pouco diferente, mas que pode ser transportada para a nossa realidade. Então, assim, meu amigo, se você tem o mínimo de poder crítico, você consegue absorver alguma coisa. Claro que existem pessoas que amam ficção científica e que não absorvem porra nenhuma, Pedro nem sabe disso, né, Pedro? Cara, mas convenhamos, o fandom de Doctor Who é chato para um caralho. É um bando de pau no cu que acha que a visão deles de mundo é certa e são tão contra... Não é contra-argumentativo. Eles são completamente o oposto do que toda a série deles prega. Os fãs de Doctor Who que eu tô falando. Mas uma raça que consegue ser pior do que o fandom de Doctor Who é o fandom de Rick e Morty. Puta que pariu, que comunidade tóxica, cara! Eles não enxergam o que a série tá dizendo. O Rick usa palavras claras pra dizer as coisas. Bem na sua cara mesmo. No episódio dos sonhos lá, que eles vão pra sonho, dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho, quando eles chegam no sonho lá, que eu não lembro de quem é, eu acho que é da mulher da série que eles acompanham lá, eles estão em uma puta orgia com tudo que pode ser possível, com centauro, com anão, com a porra toda. E aí o Rick já chega tirando a camisa e fala: "More, não julgue." E ele some. Quando ele aparece de novo, ele tá todo sadomasoquista, com bola de coisinha, carregando anões e tudo mais. Cara, ele fala várias episódios nessa, várias partes nesse episódio: "Não julgue, não pense nisso, não faça isso, não julgue, é natural, aceita." E os fãs de Rick e Morty têm a mente fechada pra caralho. Eles não aceitam nada que não seja algo que gira em torno do nariz deles. Tal como os fãs de Doctor Who. Tô distribuindo. É o que eu falei, as duas mensagens principais de Rick e Morty é "Don't judge" e "Don't think about it." Se você for pensar, cara, tipo, você vai ficar na bad, você vai questionar tudo na sua vida. Não pense e não julgue. Não julgue. Pois é, na terceira temporada, o final da terceira temporada, que muitas pessoas não gostam, e eu sei que o Vinícius não gosta, não sei o que o Ronan pensa sobre o final da terceira temporada. Eu gosto. É muito claro isso, cara. Que a Beth começa a se questionar se ela é um clone ou não. E faz muito sentido, né? Faz sentido ela ser e ela não ser. O que Exatamente. O Rick tenta mostrar o tempo inteiro é: não pense sobre isso. Se você pensar sobre isso, vai dar merda. Vai dar ruim. Porque as teorias mais elaborantes fazem sentido. Porque faz todo sentido ela ser um clone e não saber disso. Porque se ela fosse um clone, ela não saberia disso, entendeu? Então não pense a respeito e não julgue. Exatamente isso. Don't think about it. Pode Exatamente. Ser o nome da série. Rick and Morty, 2 pontos. Don't think about it. Eu não gostei do... É porque depois de... O final da primeira e da segunda temporada foram tão bons e impactantes, e esse é mais light, ele é mais, tem mais mensagens do que aquele wow que a gente vê naqueles episódios e tudo mais. Então, mas é isso, é porque, agora, histórias de bastidores, não era pra ele ser o final da temporada. A temporada tava planejada pra ser 14 episódios. Só que aí, como tava muito apertado de grana, tava difícil, tava enrolado, o cronograma apertado, eles encurtaram pra 10 temporadas. Pra 10 episódios por temporada, na temporada. Não é à toa que você vê que a temporada, ela vem num crescente absurdo. Do primeiro episódio, ela vai só escalonando, e tem o terceiro episódio que ele não é ruim. Ele é, no mínimo, medíocre. E medíocre pra Rick and Morty já é ruim. Esse é o problema. Se tivesse mais 4 episódios, como eles pensaram, talvez o final da temporada tivesse sido muito bom. Mas a gente nunca vai saber, né? Então, don't think about it. Exatamente, não julgue. Não pense e não julgue. Quando eu vi a terceira temporada, eu falei, cara, ela tá muito mais sangrenta, a terceira temporada, ela é muito... Ela tem umas cenas de... Porra, o episódio do Pico Rick, cara! Cara! A matança que ele faz com os ratos, aquilo é muito sangrento, cara! Cara, tem uma parte que ele fala assim, cara, eu não te dei um nome porque você não significa nada pra mim. Puta que pariu, eu ia falar isso, cara! Nossa, cara, e aquele episódio... Que ele vai para aquele planeta. Que ele vai atrás do Jerry, vai para aquele planeta onde eles podem brincar à vontade e não morrer. E de repente eles estouram aquela bolha que. Impede a morte. Que impede a morte. E o menino toda hora. Ai! Caralho, bati com a cabeça. Achei que fazia parte desse episódio, não, hein? Véi. Mas, enfim. Caralho, tá doendo. Achei que usei parte de encenação. Enfim. E aí o menininho toda hora brinca de atirar na cabeça da irmã. E ele atira na hora que a bolha... Tá. E aí, tipo, ele mata a irmã. Aí ele... Puro pegar. Ah, se não é, vai ficar. Só pra contextualizar, Ronan. Matou a irmã, eu só fiquei assim. Sério, tem umas horas assim que Rick and Morty me dá um choque, assim. E é uma série que dá vontade de ver assim, um looping eterno. Né? Ó, Rick and Morty, pra mim, é o meu novo How I Met Your Mother. Porque How I Met Your Mother era aquela série que eu ia almoçar, precisava de uma coisa rápida pra ver, botava o episódio de How I Met Your Mother e ficava vendo. Agora é Rick and Morty. Cara, pra mim era a mesma coisa, só que Rick and Morty eu também vi com minha ex. Então, tipo assim, cara, eu vejo os episódios, eu lembro e falo, caralho, vai se foder, não vou ver mais. Aí eu boto o episódio de Friends, que não tem nada a ver. Don't think about it. Don't think about it, don't judge. Então, eu tenho um... A gente tá divagando pra caralho. Caralho. Viajou pra caralho. Eu achei que ia dar tempo de jogar Tibia hoje. Pedro, falando nisso, eu tenho uma série pra te indicar pra você ver, que é muito boa, tem 3 temporadas. Netflix? 10 episódios. Não tem. Então não vou ver. Eu vou te entregar lá no pendrive. É uma pena muito grande que ela tenha sido cancelada abruptamente. Qual o nome? Enfim, Undateable. Ah, sei qual é. Vai, segue. Enfim. Fecha o raciocínio. Eu não consigo... O raciocínio nem lembro o que a gente tava falando. Do planeta lá em que você não morre. E aí tem a bolha, e aí quando eles estouram a bolha de imortalidade, o molequinho mata a irmã. Então, eu sei. Eu sei que eu tava falando, eu não lembro por que eu falei. Ah, tá. Cara, essa série é foda. Ela tem vários momentos que é aquele soco no estômago. Do nada. Você não tá esperando e do nada vem. Ah, era isso! Era isso que eu tava falando. Era isso. Obrigado, Pedro. Era isso que eu tava falando. É porque a gente teve que contar umas histórias aí no meio do caminho. Uhum. Mas, então fecha o raciocínio, caralho! Deixa eu fechar, cacete, o raciocínio. Mas então, justamente isso, assim, tem momentos de Rick e Morty que justamente dão um soco no estômago, cara. O menino matou a irmã na hora em que o episódio 6 da primeira temporada, os discursos do Morty, cara, assim, tem, você fala e você fica assim... Que série do caralho. Não, e assim, por exemplo, quando o Rick virou o Pickle Rick, e ele é obrigado lá a no fim das contas, ele tem que voltar pra... Ele fugiu tanto da terapia, mas... Ele achou, assim, que ele ia conseguir enganar todo mundo. E a Beth levou a seringa. A seringa. E aí ele é obrigado, no fim das contas, a se virar em mil. E se virar em mil. Você falou aí de levar a seringa. O pior de tudo é assim, ele se transformou em picles, deixou uma seringa lá em cima pra cair nele depois de um timer e ele se curar. E aí, nesse meio rolo todo aí, apareceu um gato que é igual o gato do Vinícius e jogou ele pro meio da rua. E aí ele soltou. É, eu vivi tanta coisa excepcional e diferente pra morrer como um picles seco na calçada. Lamentável. Aí começa a chover. Aí, e ele vai correndo pro bueiro. Ele, perpendicular. Eu ri muito nessa cena. Nossa, eu me estragava de rir, não podia rir, porque que já era de madrugada, já tava vendo. E, cara, assim, esse episódio é muito bom. E no final das contas, ele é obrigado a ir lá pra terapia e só consegue a seringa. Sim. Depois que ele faz todo aquele comentário, todo aquele discurso de por que que ele tava fugindo. E no fim das contas, ele se resolve com a Beth. E eles vão, tipo, o Morty lá, não, eu gostei da terapia. Foda-se, Morty. Tipo, o próprio discurso dele sobre terapia é muito legal, velho. Tipo assim, é pesado, entendeu? Sim, sim. Sobre o quanto ele caga pra terapia e o cara era 4. É, e cara, eu achei muito bom, assim. Tem pra mim, o Pickle Rick, pra mim, na minha opinião, foi o melhor episódio de Rick e Morty. Assim, foi o episódio que eu falei, caralho. É. Eu não sei. Então, já que você entrou nessa vinheta aí... O meu voto já tá dado. Qual você acha, se você tiver que escolher um episódio de Rick and Morty, qual é o melhor episódio de Rick and Morty pra você? O meu episódio, meu voto já foi. É Pickle Rick. E tu, Vinícius? Cara, o episódio da Poção do Amor, eu não consigo não... Esse episódio é foda, assim. É difícil escolher, porque tem... Tem esse, tem o da TV. É um só, Vinícius. Eu chutaria, eu diria também esse, mas, cara, tem outro episódio que eu adoro também, que é o da. Pra falar o do Jerry, quando o Jerry vai, ele tem que doar o pênis dele pro. Esse é muito bom também. Todo mundo falou episódio favorito, deixa eu falar o meu. Já o meu episódio favorito é o episódio em que dos parasitas. De memória lá, que é um episódio que ele simplesmente tem um dos maiores mind blows da série, que ele Estamos começa top, sim. Ele começa lá no café da manhã normal, como todo mundo, como vários episódios, só que tem o tio distante lá, que nunca apareceu, mas eles falam que vive lá por um ano, aí ele explica todos os parasitas, a gente é apresentado a um personagem incrível, que na tradução ficou como o Senhor Bunda Cagada. E eles extrapolam o lance dos parasitas e a cada memória aparece um novo personagem, que em dado momento a sala deles tá igual uma página de Onde Está o Wally. E o Exatamente. Cara, eu adoro esse episódio, E aí a gente fica naquele tudo assim, cara, eles botam o Senhor Bunda Cagada, que no original é Mr. Poop Butthole, alguma coisa assim o nome dele. Na abertura, eles mudam a abertura da série pra colocar o bicho na abertura. E aí a gente acha que ele é um dos parasitas no final, quando a Beth desconfia dele e atira nele, a gente vê que ele não é um parasita, que ele é porque um ser. A regra dos parasitas era o seguinte, né? Se você não tem uma memória ruim com a pessoa, ele é um parasita. E esse carinha era, tipo assim, tudo muito, muito bom, todo mundo gostava dele e tal. Fala assim, cara, ninguém tem memória ruim com você, vamos atirar. Aí ele atira e começa a sair sangue. Tipo assim, porra, ela é real. Então. O cara quase depois morre. E aí no hospital. No hospital, depois, nas cenas pós-créditos, aparece ele fazendo fisioterapia. A Beth vai visitar ele. Aí ele pede pra enfermeira falar pra Beth: me desculpa por não ter memórias ruins com você. Nossa, cara, teve um episódio que a gente não citou aqui, que eu acho também que ele é muito, muito, muito bom. É, que ele tem quase o mesmo nível de... Não é de crítica, gente? Como é que é? Ah, esqueci a palavra. É, que é o do Rickzinho, gente. Young Rick. Não, é Tiny Rick. Tiny Rick, exatamente isso. Ele é outro episódio que mostra a depressão do Rick, porque ele compõe aquela música. A letra daquela música é pesada pra caralho, tipo, é depressiva, tipo assim. E fora que na primeira temporada ele falava muito wub dub dub dub. A gente fala, acha que é um monte de palavras aleatórias. E aí, na season finale da primeira temporada, ou na season premiere da segunda, o pessoa pássaro fala, explica pro Mori que isso não são palavras aleatórias, né? Que é... Estou em grande dor e sofrimento. É, alguma coisa tipo assim, por favor, me ajude. E ele fica, depois daquele episódio que eles passam 6 meses com o tempo parado, ele fica a temporada inteira sem falar isso, mano, no momento nenhum. A única vez que ele fala nessa temporada é nesse episódio. Ele tá na forma lá do Tiny Rick, e aí ele solta no meio do episódio, assim, muito, muito rápido, o wub lub dub dub, do nada. Aí... É, o Tiny Rick, ele expressa pra caralho, tipo assim, o sofrimento do Rick real como uma zoeira, tipo assim, ele compõe umas músicas, umas paradas assim, mas... com o sofrimento real do Rick, tipo assim, tem uma mensagem muito foda por trás. Nem uma teoria que eu vi que mostra a depressividade e o lado suicida dele, eu não lembro onde é que foi. Eu acho que foi o Azaghal, do Jovem Nerd, que falou, que é do capacete do suicídio. Ah, vocês do capacete sabem? Já ouvi falar. Uhum. Então, se você perceber na garagem dele ali, do lado, geralmente é do lado lá da caixa de... coisas de time travel stuff, a caixa, tem um capacete que tem várias paradas que parecem velas de carro agarradas nele. E rola uma lenda urbana, quem não conhece, procura depois capacete do suicídio, que no lugar de ter velas de carro, como a gente acha, são simplesmente cartuchos de 12, que você coloca na cabeça e liga em alguma parte elétrica, quando algum familiar entra no cômodo e acende a luz, pô! Dispara. Nossa. É famoso isso, então tem uma teoria sobre isso mesmo. Uhum. Porque esse capacete aparece em alguns episódios, tipo assim, ninguém nunca deu muita moral pra esse capacete, tipo, o que faz, tá lá no cantinho, né? Ronan, só te corrigindo, não é em alguns episódios, é em todos. Em todos os episódios? Então, caralho, então, Pedro então, tem outras teorias de conspiração a respeito desse capacete. Na última vez que eu vi marcando se aparecia no episódio, ele aparece em todos os episódios. Coisas que só o Pedro faz. É porque você não viu as minhas anotações de John Wick. Mas... e hoje a galera que produz os seriados estão acostumados com a galera, tipo assim, ficar observando todo o mínimo detalhe, né? Então eu acho que eles já estão meio que preparados, tipo assim, pra soltar pequenas pistas. Tipo assim, vamos ver o que a galera acha disso aqui. De propósito. Uhum. Uma prova disso é justamente no season finale da terceira temporada. Que... não, né? É no season finale, que rola a discussão do clone e tudo mais. No episódio anterior é quando ela vai lá pra dimensão que o Rick criou pra ela. E o Rick fala que precisa de 3 horas aproximadamente pra poder criar um clone adulto. E aí, os caras pegaram a última temporada, esse episódio, essa informação, ligaram um monte de pontos por causa do horário da execução, o Rick ter falado que eles estavam no horário de verão. Junto com o horário, pra outro horário de verão. E aí, descobriram os fãs que o horário que aparece ali é o horário que bate certinho, no limite pra ela ser um clone ou não. Se os caras não tivessem pensado nisso, cara... Exatamente, já deixa essas pistas, tipo assim, vamos deixar a galera se debater e remoer, né, essas dicas aí que a gente deixou. Ah, tem uma coisa aqui que eu anotei, uma das poucas coisas que eu anotei. Do episódio, do primeiro episódio da segunda temporada, quando eles voltam, quando eles fazem um tempo girar de novo, eu lembrei muito de uma conversa minha do Vinícius, que logo depois que quebra o tempo lá em várias partes, e aí eles prendem o Rick numa jaula, e aí ele fala a seguinte frase: me tirem daqui, se eu morrer numa jaula, eu perco uma aposta. E aí, Vinícius, a gente tem uma aposta parecida com isso aí. You don't know what I can do. It's cool, Rick. Doctor Who in this motherfucker. I could be a clone. I could be a hologram. We could be clones controlled by robots controlled with special headsets that the real Rick and Morty are wearing while they're. Então, acho que é isso. Não temos nada a acrescentar mais que vem à cabeça. Se você tiver sentido falta de alguma coisa, sinta-se à vontade para colocar na nossa área de comentários do site ou nas nossas redes sociais, fique à vontade. É só procurar lá Universo Ru em todas as redes sociais que você encontra a gente. E caso vocês queiram ouvir mais asneiras que eu falo, mais visões profundas sobre tudo, é só você seguir lá no Twitter, @PenricoCosta, que eu tô o dia inteiro lá falando merda, reclamando da vida, mostrando como a vida é uma merda, postando screenshot do PS4 e falando sobre as séries que eu gosto. Hoje nós contamos aqui com a participação do Ronan, do Arena 64. Então, Ronan, faz um jabá aí. Jabá pessoal e jabá do site. Fica à vontade. É isso aí, galera, a gente tá inaugurando agora o Arena 64, quem quiser seguir lá no Facebook é @Arena64, no Twitter e Instagram é Arena64Bits, né, porque alguém achou muito útil criar um perfil com Arena 64 e não postar nada, então a gente criou Arena64Bits. Quem quiser me seguir, só procura lá Ronan Lopes em todas as redes sociais que vai me achar, porque ninguém mais chama Ronan Lopes, só eu. E quando esse programa sair, muito provavelmente já vão ter uns 2 ou 3 episódios do nosso podcast no ar. Então, procura lá no feed aí, que se já tiver sido lançado, você vai ver lá a gente falando asneira. Então, galera, aqui é o editor diretamente de uma linha temporal diferente. Eu vim aqui só pra avisar mesmo que na hora da gravação a gente teve um problema com a internet. O Vinícius não conseguiu falar as redes sociais dele, então procura lá, Vini Rod no Twitter, e creio que ele usa só o Twitter. Então, é por causa disso aí que agora no finalzinho do podcast o Vinícius não falou nada, porque praticamente tudo que ele falou ficou picotado ou ficou na qualidade horrível. É isso aí. É só isso. Então, é isso aí, galera. Qualquer coisa, eu tô meio sumido aqui do Universo Ru, porque a vida me deixou bem trabalhoso, ocupado, mas... se tudo der certo, agora eu vou participar um pouco mais do podcast. Vou estar lá também na Arena 64. Praticamente todo episódio eu vou estar lá presente. Como o host ou o co-host. Se não foi eu, é o Ronan. E é isso aí. A gente, qualquer coisa... a gente está no hiato do Doctor Who. Então eu não sei se a gente tem uma periodicidade. Mas pelo menos uma vez por mês a gente vai sair com um episódio novo. Então a gente se fala no próximo episódio, talvez. E... vou mudar porque não é semana que vem, mas até o mês que vem. Trashing out. Trishing Gowers, we're only gonna watch the Western show.